Não desprezeis o dia das coisas pequenas. Nesse momento, com esse texto da Palavra de Deus, nós queremos iniciar a programação nesta manhã, cumprimentando a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo o mês de junho, o mês da celebração do centenário da nossa querida Igreja Assembleia de Deus. E é verdade que nós estaremos já nos próximos dias preparando uma chamada para deixar aqui para todo o povo de Deus a respeito daquilo que estaremos realizando a partir desses primeiros momentos, agora, nessa primeira semana, que nós estamos aí adentrando o nosso mês de junho. Nossa igreja, todo o Brasil, ela está celebrando, e nós estamos aqui também em Erechim, com o mesmo propósito, o mesmo sentimento. Já no sábado estivemos ali no Linho, na verdade, um culto de ações de graças, para agradecer a Deus pela reforma daquele tempo, tudo isso dentro do centenário da nossa Assembleia de Deus. Também queremos dizer a todos que agora, no próximo dia 10, nós estaremos no jantar de casais, e eu tenho certeza que esses queridos irmãos que estão indo para esse jantar não estão gastando, eles estão investindo no seu casamento, na sua vida a dois, e eu tenho certeza que a palavra que o Senhor Deus tem colocado no meu coração, já que fui escolhido pelo departamento para que ministrasse a estas famílias, ali estarei com mais vivo contentamento para trazer a palavra de Deus para essa instituição tão, tão precisa, tão carente, chamada família, chamado casal, chamado lar, chamado casa. E nós estamos ali na sexta-feira para esse momento. No sábado, às 14h30, estaremos realizando em nosso templo sede, na Silveira Martins 506, o batismo em águas. E esse batismo, os irmãos que ali estarão descendo as águas do batismo, serão aqueles que serão ao resto da sua vida. Eles levarão consigo essa lembrança de serem membros da Assembleia de Deus no centenário da Igreja Assembleia de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um homem foi chamado à praia